Consigo dormir, a insônia incomoda, me faz refletir. No rádio toca um som que lembra a minha infância, pobre, simples, cheia de esperança. Não deu pra ser o que a coroa esperava. O que ela sonhava pra mim não me fascinava. 200 reais por mês é complicado. Estudar, ter família, não, tá tudo errado. Adiantar um lado é ter muito mais. Quem sabe até um fusca pra um rolê na paz. Mas sem se achar, na moral, devagar. Ao som de Asley Brothers dá até pra sonhar. Imagina só que cabuloso, que tretas perversa, pagando um pau pra minha foqueta. Não deu. A situação não me deixou. Não me conformei, agora que estou. Iludido, mal pago, todo endividado. O mês terminou e nem paguei o advogado. Já tô angustiado, preciso sair. Só sobrevive quem tá nos corre, né não? É isso aí. Domingo tá chegando, minha mulher vem me ver. Saudade é mato, faz malandro sofrer. Guerreira de responsa, nunca fiquei na mão. E só de detenção são 2 anos, irmão. Ela pode atrasar, mas falhar isso não. Mó valor, mó consideração. Então, se Deus quiser, logo eu saio daqui. Minha alegria vai ser ver minha mulher sorrir. Eu saio daqui e vou voltar a sorrir. Tristezas ficam pra trás. Angústia e dor nunca mais. Aqui nesse lugar só neurose aliado. De lá do outro lado me mandaram um recado. Aí a vida pra ele não voltar mais pro morro, se voltar vai embaçar. É de pato é mato, querendo me atrasar. Vermes e mundos querem ver o meu fim. Mas Deus é maior, tá olhando por mim. É assim, enfim, tintim por tintim. Mas se quiser me testar, pode vir, pode vir. A guerra existe sim, o medo não. Quem nasceu pra semente não fui eu, não é não. Sou apenas um qualquer que no crime não deu sorte. Me lembro com detalhes da polícia me dando um bote. Realidade nua, crua. A cena foi de filme, doido, no meio da rua. Vai ladrão, caralho, deita no chão. Não deu nem pro pinote, ficou louco, irmão. É, que sufoco aí, mó desespero. Os abutres queriam que eu desse o parceiro. Que é isso, senhor, eu não tenho parceiro. Hoje em dia a confiança se chama dinheiro. Tem até uns mano aí, firmeza total. Mas uma pá de zoião só maquina o mal. É, não tô podendo me intrutar com traidor. Sou sozinho, né, chefe? Traição pelo amor. A mente instruída é aquilo. Te coloca em vantagem com classe, estilo. Veja bem, maluco, ó só, ó que B.O. Eu caguetando, meu mano, vê só. Nunca ladrão, isso não, sei de cor. Da malandragem só quero o melhor. E logo saio daqui. Se Deus quiser, malandro, Deus é mais, ó. E vou voltar a sorrir. Tristezas ficam pra trás. Angústia e dor nunca mais. Nossa, amanheceu, irmão, nem percebi. A noite foi nessa e eu nem dormi. Aí, vou levantar, vai sair num peão. Chega de pensar, sai pra lá a depressão. Uma ducha, um café, um pão com manteiga. Uma oração, que Deus me proteja. O lugar é tenebroso, se rende à maldade. O amor nunca está no coração dos covardes. Te olha nos olhos pra provar lealdade. Mas até o demônio respeita a cruz pra quem não sabe. Tem fulanos que falam uma pá de mim. que sou metido, arrogante. Coisas assim, falando do meu relógio, da minha corrente, que meu bolso é um cofre, que vivo contente, não sei onde, ó, nem mesmo porquê. Mas se assim eles pensam, então fazer o quê? Sou e serei eu mesmo até morrer. Um relógio, um cordão, não me faz mais que você. Aqui, ladrão, você vale o que tem. Se não tem, trudão, você não é ninguém. Deixa quieto, vou descer pro campo, bater uma bola essas horas, mod. Bom dia, firmeza, irmãos, firmeza total. Descer lá no campo, lá, bater uma bola lá e tal, mano. Ô, oh, desculpa aí, Tritão. Desculpa aí, mano. Tá, sem intenção, mano. Presta mais atenção aí, ó. Nossa, sangue bom, então. Tava descendo e tal, esbarrando. É, rapaz, mano. É, o barato é cadeia, o barato. Tá ligado que o bagulho é cadeia, irmão. Mas e aí? E aí? Arrogante, arrogante. Nas escadas, um verme cruzou meu caminho. Ele tava com dois manos, eu tava sozinho. Era difícil andar com alguém. Amigo na prisão, contei um em cem. Meu sonho de sair bandido acaba aqui. Eu só queria ter visto minha mulher sorrir. Mais um irmão sem perdão.